Autorizado via Pátio e Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0, no 5, Juliette, São Zulu. 5-5, com limite de 25 milhas, após isso, voa direto, Vitória da Conquista, Lost, cargou o quilo. Tio 5975 autorizado, chama para o táxi. Correto. Táxi, serviço 366, Renato 10, tá? É 61-0, decolada 55, são controle Salvador 1198. 198, obrigado, bom trabalho, é 140. Não vou. Salvador, é o Oxa, é 6140, decolando a assistência. Oxa, é 6141, contato radar, saída pública, subiu para o 350. 350, subindo, Oxa, é 6140. Para 3896, desça para 2500 pés, ajuste 1015. 3740, compartilha em nave, chama em torno 118, decimal 95. 3168, compartilha em nave, chama em torno 118, decimal 95. PEC 3896, autorizado em nave, reporte estabilizado. Gostaria, senhor. 3896. Salvador, está 3198, bom dia. Está 3198, muito bom dia. Sinalizaram nós 5, prossegue como número 2 para pouso. Sim, está 3198. Desce. Precajão 203, senhor. Obrigado e bom dia. Okay. No 3740, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, no 0 nós. Livre pouso, tá 3740. Voo 648, decolada 59, um controle Salvador 1198. 198, voo no 648. Proa é 30 milhas DMA de Salvador, após a rota de Vitória da Conquista. Direita 280, limitado a 30 milhas do VOR de Salvador. Após esse limite, vai pro ar direto Vitória da Conquista. Rocha, cargou o fio. Bruno Salvador, agora 648, muito bom dia. Bom dia, Bruno 648, contato radar, saída da Fuca, suba para o 350. Fuca 350, agora 648. Controle Salvador, bom dia, voo 1094, desce no hotel. Com 094, bom dia, pro de Mari, para chegar a Mari, desça para o nível 080 e prepara o RNAS da 1-0. Sim, 080, é possibilidade de voar Star ou 369? Serviço 369, inicialmente desça para 80. 80, 369, voo 1094. 5 táxi via Pátio Índia, porta de espera torre 1895, ajuste no 095 e tem um ótimo voo até Fortaleza, 1095. Então, Pátio Índia, 1895, porta de espera da 1-0, 1500. Renato Delta 0. 080, Renato Delta 0, 731. Sou 2171, chame centro Recife na frequência 1251, alteram 3, 1, 2, 3, decimal 8. 251-238, graças, bom dia, 2171. Bom dia. 3896, estabilizado, final da RENAVE, Campo Vista, 896. 3896, complete a RENAVE, chame torre 1895. 2895, boa. Autorizado pouso 10 agora, tá 3896. 23896 estabilizado, RENAVE 10, Campo Vista, boa. 3896, olha, distância 015, continua aproximação, agora não está livre. Mas escuta, campeão. 39, está presente, vou ser revitor 369 para o RENAVE 10, mantenha 80 ao atingir. 369, você dá 80, 739. Cinco, obrigado, bom trabalho, 6140. Zero. Perdão, são 3198. Sala 02, libere à direita, chame solo. 1219. 1219. Delta, eu copiei 8, solo. Positivo, afirmativo. É, vou com a sua Delma, Teno. 3740, data, Juliette, portão 3. Portão 3, obrigado. O Golf Oscar Hotel vai dar passagem ao Airbus da TAM, que está ingressando nesse momento no pátio principal, e após segue até o portão 4. Informa, finalizando o reboque. Afirmativo, informo, finalizando o reboque. TAM 3296, o vento no 20 graus, no 09, autorizado pouso, pistando 0. Livre pouso, pistando 0, 3896, obrigado. Táxi Alfa, chamando Juliette, bom dia. Alfa Juliette, bom dia. 094, PSC 080. 094, isso agora para 4 mil pés, agitada 1015, 015. 104 mil pés, agitada 1015, voo no 094. No 648, chame centro Recife na frequência 12685, altera 12545. 12545, bom, no 648. Olá, Tango Juliette, Tango Zulu, ali mantém cabeceira 1-0. TAM 3296, solo 05, libera direita, chame solo, 1219. Direita 1219, 3896, bom dia. passa uma frequência pro do centro? É 126.85, alternado 125.45. 265, 2545, obrigado, vou tentar novamente. Bem, caso contrário, retorne. Gol 739, na proa de 7.369, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. 4 mil pés, 369, 739. Gol 1094, após 7.369, desça para 2.500 pés, autorizado RNAVE, reporte estabilizado, ajuste 1015. CS após 369, desce para 2.500, estado 1.500, formará estabilizado, gol 1094. Quilo da presente, direto da Estrada da Conquista. Na presente, direto da Conquista, ótimo, gol do quilo. Tango do Lula, da Clara 07, restrito até 13 mil pés, chama o controle 1198. 098, Tango do Lula. Gol de outro hotel, chama o décimo, São Paulo, bate pau, bom dia. Bom dia, Golf Oscar Hotel. E até a posição sai da bomba, mantém a 3 mil até atingir, até a posição bomba. Vai manter o perfil da saída, Tango do Lula. Bom dia, Azul 2719, frente da EFA, autorização para Guarulhos, 340. 719, pronto, copia Guarulhos. Pronto, copia. Chamilhão, vem 1201. Bom dia. Leda, Motiva, primeira curva direita. Código 5467 e o controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos no 360, pode controlar o plano. Decola na Dael, Leda, Motiva, com curva direita, na primeira curva. Aciona 5467 e o controle pega 119, decimal 8. 5467 correto, chama para corrigido. Azul 2719 correto, chama para posicionamento. O 2719 seria como coordenar o 340? Claro, sem problema. Eu vou coordenar e já te pago a nova a autorização de nível. Obrigado, não aguardo. Gol 739 da presente, vou encerrar Vitor 366, desça para 2.500 pés, ajuste 1015, autorizado RNAVE, reporte estabilizado. 366, 2.500, reporte estabilizado, 739. Gol 1094, passando 366, estabilizado, visual. Gol 094, complete RNAVE, chame torre 1.1895. 295, graças. 5,75 da sala 290, chama o controle Salvador 1198. 1198, muito obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975, decolou nosso escudo. Rio 5975, bom dia, ontem a prova de decolagem até passar 3 mil pés, após esquerda, saída Momo. Ciente 3 mil, após esquerda, Momo, 5975. Salvador, bom dia, voo no 094, 372, baixado e travado visual. 094, Azul, no 095, autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, no 09. Gente, leve pouso para o voo no 094. Direto San Zulu, na presente, direto Barreira, suba uma centena. Direto Barreira, vai atender uma centena, San Zulu. Rio 5975, autorizado para a esquerda na flor de Cogno. Cogno da presente, Rio 5975, bravo. Salvador, muito bom dia, Azul 2743. Azul 2743, bom dia. Foi pro Azul Serra Vita 366 para o R9 da 10, reporte no ideal de descida. Serra Vita 366, já no ideal de descida, Azul 2743. Azul 2743, desça para 2500 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado R9. Para 2500, para estabilizado R9, Azul. 6743. Controle, Xané 6200, transfere para a descida. Xané 6200, bom dia. Foi para o Observito 368 para o R-Nave da pista 10. Deixa para 4000 pés, ajuste 1015. 4000 pés, descendo para o 368. Firmo. Estabilizou no 739. Com 739, complete R-Nave, chame torre 118, decimal 95. 1895, 739. Corrador, bom dia, com 739 no R-Nave da 10. Com 739, registro no 095, extra aproximação, agora fica livre. Aguardando, 739. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. 739 autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 1129. TV pouso na 10, 1739. Mantendo a prova de código, suba restrito para o nível 330, sai liberação com Recife. E chame agora aquele centro em 12685. Ciente, restrito 330, liberação do centro Recife, 12685, Rio 597. Até um bom voo. Para 2.500 pés, ajuste 105, reporte estabilizado, Renato. 366, ajuste pouso 2743. Ajuste do altímetro 0015. Graças. Golf Kilo, chama agora o centro Recife na frequência 126.0. azul 2743 completamente visual com a dash. Azul 2743 completo final, RNAVE, chame torre 118 decimal 95. 1895, azul 2743, bom dia. Bom dia. Bom dia, azul 2743. Azul no 525, coisa 1421, no 525, barreiras do pouso, nível 105, gente, hoje já estamos com. Para pushback e acionamento, azul 2719 na posição 1. Autoridade, chama para o táxi 2719. A gente chamará o 2719. Dia, vou 1162. Eu vou ir para o serviço 366 para o RNAVE da 10, desça para 2500 pés. Ajuste do altímetro 1015. Para 2500 pés, na proa do serviço 366. Bom, bem, que eu vou morto, morro, minha vez. A 200 estabilizado, RNAV da 10. Xanema 200, complete RNAV, chame torre 118 decimal 95. para o táxi, o azul 2719 com 1116 a bordo, 4 horas e 20, alternando Ribeirão Preto. Via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 095, azul 2719. Direita pela Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 095, azul 2719. Solo 1219. 3219, 300. Torre Salvador, bom dia, azul 2719, pronto, cima ponto 010, pronto. 2719, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 2719. Zulu, chame. Deixa eu ver se o radar encerrado 62 milhas do oeste de Salvador. Mantenha o nível de voo 105, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 0. 6200, táxi Alfa Juliette, porção 8. Alfa Juliette, porção 8, né, 6200. Autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, no 09. Tive decolagem, o azul 2, 7, no 0. Controle 1998. Controle 1998, 2719, boa. Controle Salvador, azul 2719, decolado na DAEL. Azul 2719, contato radar, fica para o nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado voar direto posição líder. Gente, após 2000, direto Leda, subindo para o 340, azul 2719. Na 62, autorizada final do procedimento da RINAVE da pista na 0, altímetro na 095, reporte passando a Serra Vida 366. Autorizada a RINAVE, informada em passando a 366. Salvador, voo 790. 790, plano para cópia. Autorizado Recife, 370 conforme rota do plano. A subida será Fucajamaracaju com curva esquerda. Código 5511, 5511 e o controle em 119, decimal 8. Ano 8, decimal 95. 295, até já, obrigado. Ano 9, Fucajamaracaju, curva esquerda. 11, 19, 8. Só reto para posicionamento no 790. Chama lá. Toma Google, 094. Prossiga. Está no portão 10, autorização para Fortaleza, informação de Alfa, hotel. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, conforme rota do plano. Subida Momo, transmissão Froti, primeira curva à esquerda, código 5510 e o controle em 119, decimal 8. Autorizado Fortaleza 370, conforme rota do plano, Momo Froti com curva esquerda, 5510, controle 198, voo 1094. Correto, chama para posicionamento, 1094. Salvador, boa tarde. Bom dia, ainda são 3895, tenta para marcar um hotel, autorização Guarulhos. São 3895, bom dia ainda, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita, após a decolagem, pista 10. 5506 é o código, 1198 é o controle. Oi, Tivo Guarulhos, 340 autorizado, da Eoleda Mótima, tocando a pista no zero, curva na direita, já faz que eu estou no zero, 5506 transponder, 1198 é o controle Salvador, e o SAM 3895, posição 06. SAM 3895, cotejamento correto, chame para posicionamento. Vai chamar, muito obrigado. Azul 2719, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 80. Recife 251, alternando 123, decimal 8, bom dia, 2719. Bom dia. No 62, solo 43, libera a direita, chame solo 1219. 219, bom, na 1162. Salvador, bom dia, voo 1162, Libra. 1162, táxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 1162. Azul 5048, acione identificação, chegada Mário autorizada. Esse é para o nível de voo 050, via chegada QNH 1015. Azul 5048 descerá via chegada para o nível de voo 050. Chão para táxi. Chama táxi. 5048, confirme irá realizar o procedimento da RENAV da pista no zero. Afirmo. Cliente, voe direto para a posição ITAP, após ITAP voe em Sierra Vitor 366. ITAP após 366, azul 4082, anciana identificação, chegada à Mari autorizada. Desça para o nível de voo 060, QNH 1005. Chegada à Mari autorizada, desça 060, QNH 1005, azul 4082. Azul 4082, confirme o procedimento que irá realizar o RNAV da pista no zero ou o NTB Zulu. RNAV da no zero, o azul 4082. Gente. Número 21556, formação hotel, prepare da El Lederome. Vai, El Lederome. Papapá, Papaterra, senhora identificação, chegada à mão autorizada, vou para a posição Amã para interceptar a chegada, altímetro em Salvador no 095, desça até o nível de voo 100, altímetro no 095. Cliente, descida 100, altímetro no confirmará realizar o procedimento RNAV da pista no zero ou o NDB Zulu. Gente. Livre, fácil, espera com a torre 295, voo no 044. Azul 4082, voe direto para a posição ITAP. Após ITAP, Guarau, Serra Vita 366. Presente, senhor. ITAP após ITAP, Serra Vita 366, azul 4082. Equipa Serra, confirme a velocidade indicada. Velocidade indicada, Equipa Serra. Gente. São 3745, cópia. Autorizado Serra Brava, Serra Papá, via rota do plano de voo, nível 360. Saída da El Ledamonte, você primeira curva à direita. Transponder 5505, controle Salvador 19.8. 360, autorizado para São Paulo, São Paulo, para Natal. ótima, se cruza direito. Cursinho 505. Controle 198, da 3745. Correto, chama para o estacionamento, 3745. Já está pronto, no 03. Aguarde. Agora, tem serviço radar encerrado, agora 59 milhas noroeste de Salvador, reporte quando a 40 milhas. Saída da Eolederume com primeira curva à direita. Transponer 5503, controle Salvador, 119.8. Vou no 556, autorizado 3.0 galhão, pelo Gabriel 57 pontos. Vai ao Eolederume com primeira curva à direita. Foi no 556 que eu esteja mais com a retaguarda do estacionamento. Vai lá, tá. 0, QNH 1-0-5. Fiz 0-5-0, QNH 1-0-5, 0-4-0-2. Cópia, Gabriel, automação até o voo. Voando 556, solo. Beleza. 3A do portão 9, chame táxi. Vale, vale, vale. Confirma a aeronave, que você tá cópia. Vou, tá 3191, informação até o. Bom dia, tá 3191, informação até o. Confere, para o galeão autorizado via P9857 até Moço, nível de voo 340. Saída da Eolederume, com primeira curva à direita. Transponder 5465, controle Salvador 119.8.